Portal do Arrocha. Rick Rocha. Estou tentando, não sai de você aos poucos, me segurando. Estou completamente louco. Esse teu jogo não quero nunca mais jogar. O teu sorriso eu vejo que não é sincero. Me desespero, aos poucos eu perco a paz. Não volto atrás, já não me vejo em seu olhar. O meu sorriso eu inventei pra disfarçar. Parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo bagunçado, feito. Sei te esquecer, de ficar do seu lado. O meu sorriso eu inventei pra disfarçar. Parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo bagunçado, feito tá doendo. Coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, feito tá doendo. Coração quebrado, não sei te esquecer. De ficar do seu lado. Tá tudo bagunçado, feito tá doendo. Coração quebrado, 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, feito tá doendo. Coração quebrado, não sei te esquecer. Nem ficar do seu lado.